Olá, Live Angel. Olá! E aí? Como é que você tá? Né? Lembrando como é que faz podcast. É, a gente gravou já 40 pilotos, né, de retorno nos últimos Não, 2 anos. não vou lá. Nenhum deles vai nunca ver a luz do dia. Vocês estão perdendo, né, ouvintes? Eu fiz uma recapitulação que é basicamente eu falando por 1 hora sem parar sobre todos os filmes da Marvel, desde o último que a gente tinha falado até o mais recente até então. Pra tu ter uma ideia, eu acho que tava pra sair She-Hulk quando eu fiz isso, que eu lembro de falar que tava pra sair She-Hulk, já saiu She-Hulk há 20 anos atrás. É, eu sei Então. que eu não vi nenhum desses filmes da Marvel, né? E eu sei só do que você me contou. Então, por mim, É. podemos fazer uma update qualquer dia desses. Qualquer dia Que desse, pra mim, eu que ouvi esse podcast, gostei muito. mudou muito, né? O landscape de super-heróis está nesse momento numa transição assim, então daqui a pouco eu vou ter bastante coisas para falar sobre. Beleza, me conta. Pra mim tá só saturado, saco cheio. Não tava Sim, planejando falar confesso. sobre. É, assim, não tava planejando falar sobre isso hoje, não. É. Vamos falar de outra coisa, então. Mas podemos falar também, não sei, se você quiser. Não, então, eu tenho que, hoje em dia, eu tenho que escolher muito bem as coisas que eu assisto, no fim das contas. Porque, de lutinha, eu assisto pelo menos 5 horas por semana. Pois é, você. Isso tomou conta do seu tempo que você tem para entretenimento, né? E aí, às vezes, o que que acontece? Mas aí é bom também, porque sabe quando você tá com a cabeça, tipo, muito, muito, muito ruim, que você não consegue assistir as coisas, você repara, você não consegue prestar atenção? A lutinha Exatamente. vai. A lutinha Eu vai, aí sou. você fica lá brisando na galera, pulando, jogando pro alto, Pois batendo, não é. sei o quê. Eu sou assim com reality show e true crime. Então, é por isso que eu tava de férias, eu consegui colocar bastante coisa de ficção em dia, etc. Mas voltando a trabalhar, pouquíssimo tempo livre, eu já tô com todos os documentários, assim, sei tudo. Eu adoro documentário de exposed de religião, né? De seita. Amo. Amo exposed também de. Enfim, de serial killer, predadores sexuais, de líderes de culto que são serial killers e predadores sexuais, geralmente também. Então, eu tô nessa. A gata aqui no quarto enlouquecida. Nossa, não dá Enlouquecida. pra perceber nada, tá fazendo o quê? Quebrando as coisas? Tá correndo pra cima e pra baixo, não sei o que tá acontecendo. Ela não é muito Entediada. normal e ela tá meio, porque eu tô aqui no outro quarto, ela tá meio achando estranho, eu acho, essa movimentação. Ah, pode ser. Mas tudo bem. Pode ser. E aí, É engraçado, você falou dos gatos, eu olhei em volta, agora estão os três aqui à minha volta. meu Deus, os seus são normais, né? Bem, dentro do que um gato consegue ser normal, né? É, Um a mulo. minha, te garanto, essa aqui tem uma aqui em especial que ela é mais anormal. Entendi. É, mas é isso aí, eu fico, mas eu acho que a sua. Eu ia falar que a sua lutinha é uma forma mais proveitosa, mas eu acho que não, eu gosto dos meus documentários também. É proveitoso Não, é. também. Vou diminuir o meu entretenimento, não. Não, não diminui não, pô. Eu sei lá, a lutinha é bom pra mim só. É uma coisa que me dá vontade de fazer. Tipo, me dá vontade de se jogar em cima das pessoas. Então eu tô treinando. Eu consegui fazer pouco no, na lutinha, porque me machuquei, né? Depois de 2 ou 3 aulas, eu consegui estender um negócio no meu joelho. Fiquei uns 2 meses pra me recuperar. E aí eu vou começar uma luta que não é a lutinha. Tipo, vou começar judô, eu acho, que tem aqui perto. Porque, num geral, as academias de wrestling não dão muito uma base, assim, sabe? Eles esperam que você pegue as coisas, especialmente de segurança. A galera não tá muito preocupada, não. Morrer, morreu. Então, eu quero pegar uma base de outra luta para tomar cuidado com umas coisas que eu tenho problema, tipo posicionamento do pé, esse tipo de coisa que eu me machuquei porque eu não sei pisar direito, sabe? Eu girei e quando eu terminei de girar, eu não tava com meu pé de uma maneira segura, então tomei um golpe. Na hora que caí no chão, eu só senti o joelho. Então eu vou voltar pelo judô e tô, enfim, né, ganhando o condicionamento físico que precisa, porque não é pouco também. Então eu tenho feito bastante coisa em casa para me tornar uma pessoa mais ativa. Eu sempre fui muito sedentário, né? E nunca tive saco pra nada de exercício físico, né? Tipo, academia eu sempre achei um porre. Nunca tive muita preocupação estética. Inclusive, ainda não tenho. Mas eu gosto do meu corpo funcionar. Tipo, eu quero ser capaz de plantar bananeira, dar cambalhota, esse tipo de coisa, sabe? Estrelinha. Eu quero ter um corpo que faz isso. Se possível, até a velhice também, né? Que é uma coisa boa pra fazer conforme você vai envelhecendo. Da cambalhota? Né? Ah, tá. Você não Não acha, não? sei. Porra, não é da hora você vê um velho assim, o velho vai lá e te dá uma cambalhota, né? Não é foda? É, muito específico. Eu Eu nunca acho do soube caralho. fazer isso, então, nem novo, nem velho. Continuo não sabendo. Eu não sei nada, né? Tipo, rolar pra frente assim é um troço que eu tenho dificuldade. Até agora eu não consigo rolar em linha reta pra frente. Eu consigo de lado e tal, mas retinho, nunca consegui. Porque, enfim, quando eu era criança, qualquer coisa que eu tentava fazer, minha mãe falava: só quebrar o pescoço, menino, você vai morrer. Aí eu não fazia nada, né? Aí agora eu tô aí, quebrando o pescoço, morrendo. Ou seja, ela estava certa? Essa é a lição que Não, tu porque eu tem? tô vivo, né? Eu Ah, achava que bom, eu ia é. morrer. Não, vivo eu tô. É, por Vivo eu tô. enquanto. Machuca, dói, mas né, você aprende como é que seu corpo funciona também, né? O machucado também Não, é um sim. ensinamento. Sim. E é legal você começar a curtir uma coisa, né? Só como espectador e chegar a se envolver, né? De verdade com aquela coisa na prática, né? Deve ser um sabor. Demais. E mesmo que eu não vire lutador, alguma outra coisa eu acho que eu vou virar, né? Juiz, manager. Se eu tiver Manager grana. é legal. Se eu tiver grana o suficiente, criar minha própria liga, minha própria promotion aqui na Argentina, sei lá, velho. Eu tô mostrando o limite, vamos ver no que dá isso aí. Mas por enquanto eu tô Bom. aprendendo o métier, né? Tô me acostumando e conhecendo a indústria. Você pode fazer uma liga só de alternativos, nerds, transexuais. Algo nessa linha, sim. Alguma coisa que esteja. É uma coisa que esteja em falta. Procura algum nicho que esteja em falta. Sim, né? O F, um americano, do indie americano, ele tem um F's Gay Brunch, que é todo ano, não, tem mais de uma vez por ano. E no, hoje em dia, né? Começou como uma vez por ano só. E aí, quem vai lá é, tá LGBTQI+, ou enfim, é pelo menos aliado de alguma maneira, quem cola lá. Então, sim, esse tipo de coisa. Eu sempre lembro do The Wrestlers da Vice, que mostra no Canadá uma promotion que ia nos assentamentos indígenas do Canadá. E, porra, imagina do caralho eu ter uma linha itinerante que passa pelos assentamentos indígenas da América Latina, isso é do cacete. Então, quem sabe? Tinha alguma coisa envolvendo bastidores de luta na Netflix. Eu vi uma recomendação, mas esqueci o nome. Até ia pegar o nome para falar contigo. Tem um chamado. Tem dois The Wrestlers, né? Eu especifiquei que é o da Vice, porque recentemente saiu um justamente da Netflix, que Talvez seja esse. também se chama. Ele é da UVW, eu acho, que é uma indie lá de Ohio. Se bobear, Enfim, é esse. eu gostei muito do documentário, já assisti, mas fui assistir a Liga e não gostei da Liga. Ah. A galera meio reaça dessa ideia, meio esquisita. Não, E não, fui com a, não fui com a vibe, não. não vibrou com eles. Não, nos conectamos. Você quer falar de alguma coisa antes de Doctor Who? Sim, na verdade, por que que acontece? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Uma coisa que, bom, eu aproveitando essa deixa, né, de que estamos falando sobre aquilo que a gente consegue assistir, porque a vida é foda, né? E às vezes não dá tempo de ficar, não tem cabeça para assistir alguma coisa mais que requer, né? Mas, enfim, você tá na vibe de assistir alguma coisa específica, você vai pra luta, eu vou para meus documentários e reality shows. E aí, obviamente, né, uma coisa que eu, como aqui habitante do ano de 2024, faço é ficar no TikTok e no Reels do Instagram, né? Certo. O meu Reels do Instagram, ele é mais sofisticado do que o meu TikTok. Meu algoritmo do Instagram me entrega curiosidades, trechos de propagandas antigas, trechos de animação que são incríveis, muito corte de stand-up, coisas assim, né? Muito meme, sem graça, engraçado, né? Também, enfim, muito humor. muita leveza, etc. O TikTok já me entrega mais, assim, mais o trabalho de criadores mesmo, né? De pessoas fazendo alguma coisa. Me empurra um pouco mais isso, né? O Reels, acho que talvez até pela própria natureza do Instagram. É, se bem que geralmente quem é TikToker posta lá e cá, né? Mas no Instagram não aparece tanto pra mim. No TikTok já é mais disso, então aparece mais pessoas fazendo ou falando coisas, né? E aí, pra mim, é sempre uma descoberta, né? Saber, assim, eu fico sempre fascinado pra saber como que funciona essas coisas. Porque eu sempre chego um pouco atrasado nas festas. Então, eu comecei a usar TikTok, tipo, agora, né? Faz muito pouco tempo. É horroroso o TikTok, é sem condição. O Instagram já é muito ruim, né? O Instagram é ruim pra caralho. Tipo, enquanto então, plataforma, é porque site, é muito ruim. É porque você não usa, o seu algoritmo não te conhece, entendeu? Você não é a sua vibe, entendeu? Mas não é ruim, não. Eu tô olhando enquanto interface, sabe? Tipo, ah, sim. Entendi. É muito ruim, os dois são muito ruins. Não, isso aí eu já não entendo muito. Eu tô falando do conteúdo mesmo que me é entregue ali. E aí o que acontece? Aí, tem algumas coisas que eu queria comentar, né? Sobre TikTok, eu percebo. Vão ser reflexões muito idiotas, todo mundo já teve, tá? Mas se prepare. Ainda relaxa. É, mas a gente tá conversando, enfim. A gente não tem nem certeza se ainda tem gente que vai escutar a gente. Pois é. Talvez a gente esteja conversando só eu e você aqui. Mas acho que umas duas pessoas vão. Eu tenho umas duas, dois que eu sei que vão. Aí o que acontece? Tem. Peraí que eu me perdi. Ah, tá. Toda a internet funciona da seguinte forma, né? Tem a coisa que teoricamente ela tá aqui pra fazer e tem a coisa que de fato ela faz, né? Então, por exemplo. Redes sociais, Twitter, lugares para você, Facebook, né, etc. São lugares onde você, em teoria, né, vai dar sua opinião, vai conversar com as pessoas, vai debater, vai globalizar aí o debate, vai conectar pessoas, vai facilitar o acesso à informação, né? E na prática o que acontece é um bando de gente gritando sozinho, ninguém está conversando com ninguém, as ideias mais idiotas e fake news são disseminadas, e vira tudo um desespero tão grande que você é obrigado a fazer um detox daquilo. Vira um vício, começa a afetar a sua saúde mental e você tem que fazer todo um trabalho pra parar de entrar nessa merda, né? Eu tenho pequenos espasmos musculares no rosto quando eu entro no Twitter hoje em dia. Pois é. Eu tô cronicamente online, infelizmente, eu sou uma pessoa que eu tenho problemas mentais e eu já falei isso outras vezes aqui, né? Eu coloco pra fora, né? Às vezes, meu estresse, meu nervosismo, brigando com um adolescente anônimo no Twitter. Eu faço isso. E aí a internet está se alimentando, né? Da tua. Sim. Teu sofrimento. Então, assim, eu tô falando que eu sou parte do problema. Peraí, que minha gata quer sair. Deixa aí. Peraí. Ó, passeio, gatinha. Vai, pô. Ai, que miadinho. Cara. É por isso que ela é meio malucada. Como é que você trata ela? Que chata. Aí. Aí que acontece. E aí o TikTok, né? Em teoria, olha que bonito, né? Bom, eu tava falando que eu sou parte do problema, enfim. Né? Eu não tô aqui me colocando num pedestal nem nada. Todos somos. Enfim, eu só tô mesmo botando pra fora, desabafando e fazendo meia culpa também. E aí no TikTok, você, em teoria, né? Ah, que legal, você tá. Qualquer um pode produzir o seu próprio conteúdo. Você tá. O que você tá fazendo? Você tá descentralizando ali, tirando da mão aí das grandes corporações de mídia. Tem um monte de galera trabalhando de graça pro TikTok, né? O que eu quero dizer é o seguinte, em teoria é isso, né? Só que na prática, né, o que que acontece? Na prática. Porque aí, em teoria, se você tem uma... E é o que a gente tá falando até da natureza, até do podcast, por exemplo, né? Você tem agora na internet, né? Quanto mais as coisas vão se profissionalizando, vão gerando dinheiro para as pessoas produzindo, né? Então, o que começa como algo que você tem aquele campo ali, aquela plataforma ali que você pode ligar seu microfone, ligar sua câmera e fazer qualquer coisa e alcançar alguém, né? Você, na verdade, não pode fazer isso, porque você, para alcançar alguém, você tem que seguir uma série de padrões pré-determinados pelas mesmas corporações de sempre. E para você ganhar dinheiro mais ainda, né? Então, quando eu abro meu TikTok, eu não tô tendo acesso, na verdade, ao que tem de mais interessante para mim que alguém por aí tá fazendo, né? Vai chegar para mim o que é mais popular. E para ser popular, para viralizar, precisa seguir uma série de regras, né? Então, começa uma coisa, alguém faz uma coisa que dá certo, todo mundo faz igual, né? E E uma você dessas tem um regras é a festival. frequência com que você tem que postar as coisas. Então, mesmo quem tá fazendo um trabalho bom no começo, eventualmente vai se desgastando, né? Porque é uma exigência de frequência de trabalho tão grande que não dá mais tempo de produzir um material de boa qualidade, e você tem que ficar fazendo lixo. Pois é. Então, assim, se você não tem pretensão de ganhar um dinheiro e tudo mais, beleza. Só que aí realmente é chato, porque aí a gente não vai conseguir te achar direito, né? Por aí. Porque para chegar para o algoritmo te recomendar, para o algoritmo recomendar alguém para mim, é porque está seguindo uma série dessas regras, né? Para chegar até mim, por mais alternativo que o negócio seja. Então, o que acontece? Eu começo a pegar um ranço inexplicável disso quando eu vejo determinado trend. Então, eu começo a ver todo mundo falando da mesma forma, sobre as mesmas coisas, usando os mesmos cortes, é a mesma coisa, e toda uma grande mesmice, e todo mundo muito feliz nessa mesmice, entendeu? E aí, é óbvio que uma parte de mim é inveja, porque eu vejo pessoas ficando ricas, milionárias, né? Porque o dinheiro da publicidade agora tá todo nos influencers, né? E isso pra mim é um surto, né? É uma bolha completamente assim, superfaturada, louca, louca, Vai, Vini. louca, louca. Só tem tempo para fazer o que precisa fazer para ganhar dinheiro na internet quem já tem dinheiro. Não, sim, mas você tem gente, sim, que às vezes tá meio que na merda, faz, viraliza com alguma coisa. Tem esses casos, entendeu? Não, Eu beleza. concordo contigo. Viralizar com alguma coisa não te dá dinheiro, entendeu? Você tem que conseguir sustentar o negócio. E Não, é. mas alguns sustentam, mas o que acontece? Começa a fazer público, assim, mesmo que ganhe uma grana e depois Sim, e aí suma, não tem mais ganha uma. nada, né? Tipo, não tem mais conteúdo, não tem mais nada ali, né? Tipo, acontece muito de eu Exatamente. começar a seguir alguém porque eu achei engraçado uma sketch que a pessoa fez e imediatamente depois eu vou reparando que a cada uma sketch que ela faz que não tem publi, tem cinco publi. Exatamente. Então, mas é isso que acontece. Por quê? Porque tem muito dinheiro na publicidade e eles estão sempre procurando, né, quem vai ser a pessoa do momento agora que eu preciso dar aqui, sei lá, R$ 20.000 para falar qualquer merda por 30 segundos, porque a gente tem todo esse dinheiro para investir nessa merda, entendeu? Então, óbvio que eu tenho um pouco de inveja, eu queria estar ganhando esse dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo eu penso sobre isso, penso, nossa, como que esse surto, que aí isso acaba incentivando, né, que as pessoas deixem seus conteúdos cada vez mais tudo homogêneo, né, tudo sem graça, tudo, você não, quase não vê alguém, você vê pessoas que realmente, agora eu tô soando como aquele velho, né, que a banda dele fez sucesso, mas é que a banda que ele gosta fez sucesso mainstream, mas é porque realmente tem muita gente que às vezes você começa a ver no YouTube, por exemplo, aí você vê que a pessoa ela tem uma Ela é afiada, ela é, né, tem uma malícia, tem um, né, um edge ali. E aí, depois de um tempo, você vê a pessoa perder. Vai ficando popular, vai perdendo, né? Vai A ficando própria cada vez pessoa vai mais perdendo o diluído. brilho, sabe? Tem gente que vai ficando deprimida mesmo. Exatamente. As pessoas, né? Por exemplo, o que a. Agora tô falando de televisão, mas nem mais de internet, mas só um exemplo. O que a Tata Werneck faz hoje na Globo não chega aos pés do que ela fazia no Comédia MTV. É um Que era uma exemplo, coisa sim. completamente nonsense. Óbvio, tinha muita coisa problemática, era outra época, enfim, mas assim, era uma coisa muito louca, muito ousada, muito esquisita, né? Que é uma coisa que não tem espaço na mídia mainstream. Hoje em dia ela é engraçada, é engraçadíssima. Tem lá o talk show dela, que é divertido de assistir. Mas obviamente ela não vai mais colocar o dedo na ferida, né? Você tem. A blogueirinha, por exemplo, ela tá crescendo cada vez mais. Ela literalmente apareceu no Fantástico. E ela faz reportagens para Globo, e agora ela tá aí, ela tem o programa dela lá no um programa, um talk show também na internet. Só que ela não é mais. Aí o povo fica assim, né? Nossa, fulaninho vai na blogueirinha, nossa, blogueirinha. E ela ainda tem essa fama, né? De alguém que vai perguntar coisas muito desconfortáveis pra pessoa, porque ela faz essa personagem que ela é, né, muito sem noção, muito fútil, e fala na cara, fala na lata. Só que assim, eu sempre comento gente, ela não fala nada na lata mais, não tem absolutamente perigo nenhum. Qualquer artista pode sentar na frente dela. Que ela tá segura. Ela não vai perguntar absolutamente nada que vai deixar a pessoa desconfortável, porque ela está trabalhando para patrocinadores que estão fazendo investimentos milionários. Ela, se ela começar a ofender os artistas não vão querer mais ir no programa dela. Então, é isso. Ela fez uma troca, né? Ela trocou a originalidade dela, né, eu não sei os termos, mas eu tô burro. Ela trocou o que ela tinha, né, de mais, enfim, original. Interessante, e, original. Pra, enfim, pra conseguir fama, dinheiro e ótimos convidados. Ela tá errada? Não, faria o mesmo que ela? Faria. Mas, eu no momento, eu tô dando só minha opinião de espectador e de alguém que costumava gostar dos vídeos que ela fazia, né, na internet. E aí, enfim, aí eu vou vendo. E aí agora, você tem, por exemplo, uma coisa que me dá muito ranço. É o seguinte, no Twitter, além de você seguir várias regras, né? De como falar, por exemplo, as pessoas ficam cortando, né? Você não vai ver ninguém falando uma coisa do começo ao fim. Ela fala uma frase e corta. Fala uma frase e corta. Fala uma frase e corta. Você precisa fazer isso, porque eu acho que as pessoas precisam ficar ali para não ficar entediadas e te pular. Convenhamos que é uma coisa que eu tenho experienciado no trabalho, inclusive, as pessoas não conseguem mais ler um texto long form, tipo, com parágrafos. Perdemos essa capacidade enquanto sociedade. Total. E aí, uma coisa que é engraçado é o seguinte, né? Aí, por exemplo, aí tem duas coisas, né, que acontecem, que é para poder manter sua atenção no vídeo, que eu acho hilário. Tem uns vídeos que você assiste, que é só, por exemplo, alguém fazendo uma torta, alguém fazendo uma, sei lá, alguém fazendo uma escultura de barro e cortando em pedacinhos, ou uma máquina amassando objetos, coisas assim, sabe? Que é só agradável pro, uhum, pro olho, né? Você já deve ter visto coisas assim, né? Já. Alguém, inclusive, já vi o outro nível disso, né? Que é tipo, é um outro vídeo passando uma outra coisa, e junto com esse outro vídeo está passando também. Ah, é isso que eu ia falar, entendeu? Então, pra você manter a sua atenção, agora o vídeo aparece, aí em cima, né, aí esses dias eu vi um assim, em cima era um corte de um podcast, né, videocast, como é hoje em dia, de uma menina destruindo um reaça, né, no argumento, assim, eles estão debatendo ali, né, a menina feminista e tal, destruindo lá o bolsominion. E aí, O áudio deles, o vídeo, né, tava no 1.5 já, né, já uhum, tava acelerado, e embaixo, dividido em dois, e embaixo passando isso, né. Uhum. É que nem esses reacts, né, que tá só passando um vídeo, e aí na frente tem uma pessoa, assim, atrás de na frente de um chroma key, só fazendo caras, apontando pra cima. Ela não tá nem, tipo, fazendo algum comentário sobre, fazendo, tipo... ou reagindo de verdade, ela só fica mesmo fazendo umas caras e bocas, né? Muito engraçado. E aí... E eu confesso que, como eu falei no começo, isso é uma meia-culpa. Até eu fico, gosto, na verdade, começando a gostar. Eu fico, né, ouvindo a conversa de cima e vendo o eye pleasing stuff que tá passando embaixo, entendeu? E aí eu tenho raiva, né? Eu tenho um amor e ódio. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu me odeio por estar gostando daquilo, eu tenho ranço de que isso é a nossa realidade, né? E uma outra modalidade também de coisas que é pra fazer. Eu preciso falar alguma coisa por um minuto pra você, mas eu sei que você não vai querer me ouvir, então o que eu faço, né? E aí agora todo mundo, tipo 100% de todo mundo, só vai falar coisa ou fazendo maquiagem ou fazendo skincare. Ou penteando o cabelo. A pessoa abre a boca e já começa a bater o negocinho na cara assim, a bater o pó, a pingar umas aguinhas, aí vai esfregando a cara. E aí, gente, o presidente Lula, e tô eu passando blush, entendeu? E aí você vê que o que acontece? O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, e aí tô eu passando aqui meu delineador. E aí... Eu fui criticar isso, né, uma vez num post no Facebook, e falou assim, não, mas esse negócio de maquia e fala já existe desde sempre, isso existe nas Mas isso é diferente. Você tinha, sim, nas blogueiras de maquiagem. Sim, tudo existe desde sempre na internet. Ninguém tá inventando nada. As pessoas só estão pegando coisas e botando uma roupa de nova, né? Pois é. Mas assim. E principalmente, massificando, que eu acho que é o que você vai falar, né? Usando isso em larguíssima escala, né? Pois é. Então, assim, o que acontece? A blogueira de maquiagem, quando ela faz uma que fala, é o seguinte: o conteúdo dela é maquiagem, né? Uhum. Ela tá de fato se maquiando. Enquanto ela se maquia, é quase que um tutorial ali, né? E aí ela tá mostrando pra você todo um processo de maquiagem do começo ao fim, uma rotina dela ali de verdade, e aí durante ela aproveita pra falar coisas, né? Sim. O que acontece? O TikTok é o contrário. A pessoa não tá ali, a maquiagem não é o principal. Ela tá querendo falar sobre algum assunto. O que ela tá passando na cara, você pá, nem faz sentido, né? Exatamente. Inclusive, eu já tive uma ideia, assim, eu acho que eu vou viralizar. Eu vou começar a fazer um vídeo pro TikTok falando um assunto muito sério, e eu não sei fazer maquiagem, não sei fazer skincare, né? Uhum. Eu vou pegar um monte de produto e vou começar a passar na cara, aleatoriamente, do jeito que eu acho que tem que ser. Passar água. É, mas eu vou levar a sério o tempo todo, entendeu? Eu vou estar ali falando um assunto seríssimo e vou estar lá metendo um pancake na cara, assim, sabe? E assim, aí o que acontece? No TikTok tem uma dupla função. Um é pra fazer parecer que aquilo ali é um negócio muito casual que tá me ocorrendo agora. Tô aqui, enquanto eu faço meu skincare, que eu sempre faço, eu liguei aqui por acaso meu telefone, né? Porque veio na minha cabeça aqui uma inspiração pra eu falar sobre esse assunto que eu tô pensando aqui, vou dividir com vocês. Meus seguidores, entendeu? E também é pra você ficar engajado com alguma coisa além da fala da pessoa. Porque a fala da pessoa, por mais carismática que a pessoa seja, por mais relevante que seja o que ela tá dizendo, não vai ser o suficiente pra prender sua atenção. Então isso me pega por esses dois motivos. Um, pelo fascínio que é, né? Como cada vez as coisas estão tendo que ficar... né, mais rápidas e mais dinâmicas e não sei o quê. E também o ranço que eu tenho por aí todo mundo fazendo. Tô morrendo já. Todo mundo fazendo a mesma coisa, entendeu? Uhum. E aí você não vê ninguém saindo disso. Você vê todo mundo. E até pessoas que faziam outros tipos de conteúdo antes, que eu conhecia antes dessa moda. De vez em quando aparece pra mim e tá lá a filha da puta passando um óleo na cara enquanto fala. Porra! Enfim, não, o bagulho foi processado, né? Você teve contato com, sei lá, com bife antes e agora o bife virou linguiça, só tem salsicha. Pois é, cara. Então, assim, nossa, mano, para de passar coisa na cara. Você não tá fazendo isso de verdade. Entendeu? Você não é, você não tá fazendo, isso não é espontâneo, isso não é, sabe? Agora, essa galera toda só tá trabalhando. Trabalhando pro TikTok. Exato. O TikTok é uma empresa onde você começa a trabalhar sem receber nada. O Instagram é a mesma coisa. O YouTube é a mesma coisa. Sim. Pra você tentar, e aí você dá muito dinheiro pra eles pra tentar ganhar uma fraçãozinha, né? Sim. E essa fraçãozinha, tipo, pra virar um dinheiro relevante, você tem que, como você disse, massificar. Você tem que se tornar um produto tão, tão triturado, tão, tão, tão processado, que você vai alcançar as milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, que eles esperam que você siga, que te sigam pra você conseguir ter aquela quantidade de grana. Pois é. E enfim, né? Enfim, é um negócio, tipo... destrói a saúde mental de quem tá assistindo, de quem tá fazendo. Consigo. É uma máquina de estruturar gente, como o mundo de trabalho, sabe? Só que é um nível de precarização outro já, né? Completamente maluco. Onde você tem, inclusive, criança e adolescente fazendo parte do bagulho. Pois é, pois é. E aí é isso, e aí é isso, entendeu? Você vê, aí o TikTok me traz esse sentimento de mediocridade glorificada, entendeu? Gente, sabe? E aí, enfim, eu fico assim muito... E aí eu fico com raiva de um povo que ganha dinheiro biscoitando, entendeu? Eu queria ganhar dinheiro biscoitando, mas eu não... Mas o negócio é, você sentir raiva dessa galera também é parte da máquina, porque você tem que sentir raiva do TikTok, você tem que sentir raiva do Instagram, do celular. Não, eu tenho raiva do Juliano Foz mesmo, do, sabe, da Juliana sei lá quem. Eu nem sei quem é essa. Quem é essa pessoa, sabe? Ela é só... Ela... Por mais que ela tenha feito grande... São dançarinos do TikTok. Mas assim, essa parte é brincadeira. É um ranço que eu tenho porque eu sou só um ser humano. Só que, né? De novo, eu vejo como pessoa... eu disse, né? É muito comum você... Eu lembro dessa sensação, tipo, no Twitter, já há uns anos, né? já deve fazer quase 10 anos já, onde eu comecei a reparar que os meus colegas de Twitter, todos eram de uma classe social maior do que a que eu vim. E aí você vai reparando que vai, tipo, muita gente que faz sucesso na internet já tem alguma grana. Ou Ah, vem de claro. uma família com um pouco mais de grana, de uma certa classe média alta, que pode até estar Sim. passando por um momento difícil, mas muita gente tem uma vida ganha, né? E aí é fácil você Mas trabalhar pro aí. TikTok, além de que, se você tiver as roupas bonitas, tudo lindo, a galera vai te ver, né? Pois Porque no fim é, das então, contas tem um quê de aí. pornografia também na indústria, né? É totalmente. Não, é isso que eu ia falar também, né? A coisa do. Quando eu mencionei, né? Esse Juliano que eu falei, ele é um dançarino, né, de TikTok. E aí o que acontece? A parte das danças, né? Já, assim, graças a Deus eu consegui educar, o algoritmo não me mostra mais dancinha. Quando você entra, é só o que ele te mostra. Até entender que não é isso que você quer ver. Eu acho que por causa da luta e por eu gostar de umas outras coisas meio masculinas, todos os algoritmos gostam de tentar me empurrar assunto de polícia. Eu de tempos em Porra! tempos eu vejo qualquer coisa que seja uma piadinha que tem um policial, um sketch que tem um personagem policial, eu já falo na Pinterest. Porque se eu assistir, pode ter certeza que daqui a 2 ou 3 vídeos vai estar começando a rolar uma cidade alerta. Que merda. E aí o que acontece? No essa parte das dancinhas, né? Se você vê como funciona, principalmente aqui no Brasil, de vez em quando aparece trend de dança para mim de outros países, né? E não que nos fala, desculpa. É, aí eu que vou soar velho, né? Mas esse jeito de dançar parado na frente de uma câmera super estrita, eu acho muito feio. Pois é, cara. Eu acho muito Então, feio. o que acontece? Quando eu critico esses caras, é um pouco de inveja, sim, porque eu queria ser padrão e rico, fazendo nada. Então, assim, tem inveja. Mas, ao mesmo tempo, é assim, porra, pelo menos dancem, né? Por que que acontece? Para dava trabalho pra caralho lá para as imagens. Dava, velho, dava. Olha só, as danças do TikTok, eles têm. Eu te desafio agora, se você pegar e assistir umas cinco diferentes, você vai ver que elas são variações dos mesmos movimentos. É, os Os mesmos me, passinhos, literal, sim. são literalmente os mesmos, reorganizados, os mesmos. Entendeu? Sempre que uma música fala que alguém é mal, ela vai fazer um chifrinho assim com os dedos. Tudo Todas as para mim músicas, todas. parece apresentação de criança, sabe? Bota a criança pra fazer a musiquinha. E aí são os Pois mesmos é. gestos, mãozinha no coração, esse tipo de Exatamente, coisa. entendeu? Tem um movimento que eu não vou saber descrever por áudio, né? Mas é um que você vai com a mão assim na cabeça e dá a volta na cabeça assim. Todas as danças têm esse movimento. Tem a levantadinha Todas. de perna também, sabe? Você faz tipo uma bicicletinha assim, só que com a perna só. Eu acho. Eu sei que tem o cortezinho de lado, assim, que você faz como se estivesse empinando pipa, que Também, todos sim. têm também. Mas é o que acontece? É tudo igual. Aí, em determinado momento, algum visionário introduz um passo novo. Aí todo mundo vai fazer aquele passo novo, entendeu? Vai entrar no mix. Vai ficar muito tempo sem ninguém inventar nada novo. Aí alguém vai inventar e assim vai. É, então, assim, não é complexo, é repetitivo e é totalmente focado em sexo. Totalmente, 100%. Make no mistake, aquilo ali é sexo. Todos eles estão sem camisa, todos os movimentos remetem a sexo. É, os caras literalmente dançam com o short, sem cueca, o pau meia bomba, balançando no short. Alguns mais, né? Mas assim, os mais famosos não fazem isso. Mas Moça com muitos blusa deles branca fazem. transparente, já vi muito também. É, então assim, é totalmente sexo. E eu não tô aqui de puritano, né? Eu só tô dizendo que faz parte disso, faz parte, tipo assim, você tem que ser uma determinada coisa para ser ouvido na internet. Essa determinada coisa é muito limitada e limitante. E isso, para mim, é fantástico, porque é o oposto do que era para ser a internet. Entendeu? Não é o oposto do que era para ser? É o que a A internet internet já não foi era um para dia ser. antes de ser colonizada, né? Pois Eu é. já ouvi essa analogia e eu acho que ela faz todo sentido. A internet é um território que surge nas faculdades, e que vai aos poucos sendo colonizado pelas empresas. Então, quando começa as redes sociais, quando começa tudo, é um processo de colonização na internet. E a internet que a gente conhecia não existe mais. Quer dizer, existe, esse que é o negócio, né? Mas já é quase uma dark web. O nosso podcast, por não estar no Spotify, ele tem que de algo que existe na dark web, já. A gente já tá num nível mais abaixo da superfície da internet. Enfim, né? Lembra quando era engraçado sair na Lan House e aí você via assim, tipo, o Chrome, e aí o Chrome era trocado o nome por, sei lá, Facebook ou Orkut? A internet inteira virou isso, né? Tem gente que só usa o Instagram, tem gente que só usa as redes sociais e acabou, não consegue olhar no Google, sabe? Procurar uma outra coisa, enfim, achar conteúdo por conta própria e não um bando de robô enviesado te mostrando coisa. Então é isso, né? O que você está falando ressoa com isso, que tipo, a gente viu uma outra internet, a gente é velho o suficiente para ter visto algo que era uma promessa mais sincera, né? Mais cerebral, mais positiva, assim, no sentido de tipo, realmente estava de alguma maneira preocupada com alguma coisa. E óbvio, sempre teve de tudo na internet, sempre teve coisas horrorosas na internet. Só que você não vai ter um produto de mídia que é assim. Né? Todo mundo tem um celular hoje em dia. Todo mundo. Já não importa mais muito classe social, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia. Então é algo análogo à televisão, né? E você não vai ter uma televisão pública. Isso existiu por um tempo em alguns países. Enfim, não estou dizendo pública, pública do governo. Pública no sentido de que qualquer pessoa pode ir lá e botar o seu programa, sabe? A internet arruma um outro jeito, mais violento, mais triturador de gente ainda do que da televisão. Para garantir que esse produto é um produto de massa, um produto de propaganda, de um estilo de vida, de uma forma de viver que só vai matando todo mundo, né? No mundo que tá morrendo. Então, Pois é. é isso, né? Até porque, enfim, né? Tipo, toda essa tecnologia também, falando de um mundo que tá morrendo, também afeta a ecologia do planeta, né? Então é isso, né? É para ver a gente dançando, que a gente tá matando o planeta que a gente vive, matando nós mesmos. Eu queria começar uma gravação dessa sem dar chilique pra alguma coisa, né? Eu sempre fico com uma ressaca moral depois, mas é que. Quando a gente grava com mais frequência, a gente tem menos dessa também. É, sim, porque aí tira do sistema, mas, tipo, o que que acontece? Essas reflexões eu tenho, eu não tô colocando aqui como verdade absoluta, pode ser que eu esteja completamente equivocado, pode ser que eu esteja só amargurado, velho, Mas mas é por não, isso mesmo que eu coloco. É por isso que eu coloco você aqui, não tá porque. errado, sabe? Você não tá errado. Não, eu coloco aqui justamente pra poder, assim, ouvir tua opinião, né? Ver, assim, tentar ver se, peraí, eu tô maluco, entendeu? Porque, assim, rola assim já, né? Tipo assim, nós somos pessoas joviais, né? Você é mais jovem que eu, mas enfim, nós dois estamos caminhando aí para cada vez mais para velhice, e tá rolando uma separação já da gente para essas novas gerações que dominam mais que estão vivendo com mais produzindo esses conteúdos e vivendo mais, né, a realidade dessa internet de agora, né? Só que assim, eu nunca achei que eu fosse um dia realmente perceber. Eu sempre me achei assim, ah, eu sou jovenzão, né? Só que aí agora tem ficado cada vez mais aparente para mim o gap generacional mesmo, assim, sabe? Começando a ver que, olha, eu tô brigando com os adolescentes por aí, mas talvez porque eu tô velho mesmo e eles são adolescentes. A gente começa. Sim, isso é sempre bom lembrar o que é um adolescente, lembrar como era na adolescência pra gente e tudo mais, Pois né? é. A gente tá fazendo críticas que a gente ouvia quando a gente era adolescente, sei lá, sobre videogames, sobre coisas que a gente gostava e que eram consideradas coisas da nova geração, né? Mas eu. Agora, como adulto, eu acredito que tem duas formas de você fazer isso. Tem quem realmente tem raiva da juventude, às vezes com uma certa inveja ou alguma coisa do tipo, e tipo, realmente quer. O objetivo é machucar o jovem, sabe? Realmente, tipo, por que que você é tão feliz? Por que que você tá satisfeito com esse mundo horroroso que a gente vive? E uma É, certa vontade de eu estou botar a isso. pessoa para baixo. É, eu sou isso 100%. Não, mas ao mesmo tempo, tipo, cabe uma crítica, sabe? Cabe uma crítica um pouco mais racional para quem tiver interesse de ouvir. Porque ali, com 17, 18 anos, se uma pessoa chegasse na tranquilidade comigo, eu dava mais atenção do que É o adulto que eu claro. percebia que só queria que eu me fudesse, sabe? Que só tava com raiva de mim. Então, acho que são dois lados de uma mesma moeda, né? E é difícil, porque é parte da. Enfim, né? O povo é a maior parte da população. Se a gente se junta, a gente derruba empresa, derruba governo, derruba o caralho a quatro, né? Então, é por isso que existem as classes sociais, há várias glamorizações de classe social que a gente tem, não só pobre e rico, questões geracionais, tudo isso, o interesse disso tudo é nos dividir, é fazer com que a gente não consiga se unir e esteja sempre brigando. Então, é parte da máquina, e justamente por ser parte da máquina, a gente vira e mexe, se pega fazendo parte dessa máquina, porque é uma máquina que é ligada ao dinheiro, logo é ligado à nossa sobrevivência, à comida que a gente come, à casa que a gente vive, etc. Então é meio difícil você não fazer parte da máquina. Mas não é porque você faz parte dela que você não pode olhar para ela de uma maneira mais consciente. Agora, é essa divisão, né? De você olhar para a máquina de uma maneira consciente como alguém que está analisando, ou você fazer parte e alimentar ela nessa máquina de ódio, jogando, vomitando ódio em cima de, sei lá, gente de 17 anos. Então é isso que eu acho. É isso que eu acho. Mas é muito ruim. Eu fiquei muitos anos com raiva do meu celular. Eu fiz as pazes recentemente com o celular. Eu tive que comprar um celular mais velho, menos potente, que dá problema, que fica lento, que não me dá vontade de ficar olhando pra ele. Entendi. E mesmo assim, principalmente quando eu vou no banheiro e tal, eu tô lá. Ou quando eu tô muito cansado. Aí eu reparo que eu tô muito cansado, eu tô tum, tum, tum. Eu penso, pô, eu tô muito cansado. Não consigo fazer mais nada que não seja ficar scrollando essa porra. Mas não quero scrollar essa porra. Como a gente tava falando, eu tenho a lutinha, né? Eu comecei a ir atrás dessas coisas. Então, como você disse, sabe? Um podcast de true crime é infinitamente melhor do que você ficar rolando Reels no Instagram. Sim. E principalmente porque foi você que escolheu. Foi você que viu o que você queria, foi lá, escolheu e tá ouvindo, sabe? Só isso, a gente chegou num ponto que só de você ter essa liberdade, você já tá fazendo um negócio mais potente, mais ativo, do que você ficar lá, tipo, comendo bosta, né? Tô tacando bosta e você tá comendo. Mas bem, vamos falar das coisas que a gente vê por vontade própria, falando nisso? Sim. Sempre bom. Vamos botar em dia Doctor Who, né? A gente sempre faz isso aqui. E é engraçado que a gente, tipo, eu achei que eu tinha visto. Enfim, talvez eu faça uma série de revelações bombásticas. Eu tô muito mais tranquilo hoje em dia do que eu fui no passado com absolutamente tudo. Então, eu achei que eu tinha visto os três últimos episódios da Doctor, porque eu vi a cena da regeneração antes. Eu não lembro exatamente em que contexto que veio parar no meu colo, eu só assisti. Então eu achei que eu tinha visto. Quando eu fui ver quais eram os episódios, eu reparei, não, eu não vi esse episódio com o Sidevils na China, não, eu não vi esse bagulho. E aí eu fui atrás para ver esses três episódios, né? E aí eu acho que a gente pode começar falando deles. Não sei quanto você vai lembrar, mas eu tô com tudo fresquinho. O que acontece? Meu plano, né, era ter visto novamente pelo menos o episódio, o último, né, da regeneração, pra gente poder falar aqui. Eu vi quando eles saíram, já tá indo aí para 2 anos atrás, ou mais, não sei direito. Então, assim, realmente não deu tempo e eu realmente não lembro muito. Então, lembro nada, na verdade. Então vai ser, essa bola vai ser mais sua, mas aí eu vou comentando à medida que eu for lembrando das coisas e tal. Todo o Flux e esses três episódios estão me parecendo muito importantes pro que tá acontecendo agora em Doctor Who, sabe? Eles parecem, eles, tipo, eles causam impacto no que tá acontecendo agora, e eles, de certa maneira, parecem quase que pensados juntos. Eu não me surpreenderia que a RTD e Chibnall estiverem ali trocando figurinhas nesse momento de transição. Eu acho interessante o que está acontecendo, porque a gente sabe, né, o tanto de hate, né, que essa fase levou, né, e como que as pessoas, o fandom online aí declarou o fim, assim, da série total, né. Eu nunca vi um mil... Todo, toda, to, toda a era de Doctor Who tem a sua parcela grande de hate, né? É sempre admirado, mas depois, em retrospecto, as pessoas começam a decidir que foi ótimo. Mas quando tá rolando, todo mundo odeia. Mas essa realmente foi pesado. A gente sabe por quê, né? Uma Doctor mulher, enfim. E realmente a qualidade não foi 100%. Não foi a melhor fase de Doctor Who mesmo, infelizmente, do ponto de vista narrativo mesmo, roteiros e tudo mais. Até porque, convenhamos, né, a gente ficou sabendo das dificuldades que Doctor Who tem, né? Que a própria BBC tem, né? Engraçado a gente ver o RTD de volta, porque a gente, se você lembrar, uns anos atrás, o RTD tava dando entrevista falando, tipo, Doctor Who tem só mais uns anos de vida, vai acabar. A BBC vai acabar, tudo isso vai acabar, e não tem futuro, acabou. Eu mesmo já desisti, né? O RTD chegou a falar isso. Então é interessante ver essa renovação, aparentemente muito ligada com o acordo com a Disney, né? Com o Disney Plus. Mas o que eu acho Sim, mas engraçado disso que você está falando é que muito do que é de muito icônico da 13ª tá lá ainda nessa run nova. então, pois é isso que eu ia comentar, né? Quando surgiu o anúncio que o RTD ia voltar, né? E não só isso, mas que a doutora ia regenerar pro doutor mais famoso, né? E mais popular, tudo cheirava assim a desespero para salvar a série, né? É isso que as teorias, isso que a gente comentava, né? Nossa, isso aí é, eles claramente, assim, Dr. Who não tá no seu ápice de popularidade no momento. Eles querem muito resgatar aquele sentimento, então colocaram o mesmo cara e o mesmo doutor para ver se volta aquilo, né? É, e eu achei, assim, eu achei meio... um pouquinho de mau gosto, assim, até, um pouquinho... Por mais animado que eu tivesse, né? Que eu sabia que, bom, o RTD é um bom escritor, e se ele colocou... quer dizer, por que, que ela vai voltar a ser o David Tennant? Qual vai ser a história? Qual a história que ele tá planejando? Então, assim, tudo era muito intrigante, né? E dava curiosidade assistir e descobrir o que tá sendo planejado. Mas, ao mesmo tempo, ficava um gostinho ruim na boca, um gostinho de apagamento, um gostinho de que você tentando jogar para trás, assim, varrer para baixo do tapete, o que eu acho uma grande injustiça, porque apesar de ter tido seus problemas e também não ter sido a minha fase favorita, eu gosto da Jodie, eu acho que ela foi uma ótima doutora, eu acho que a temporada teve seus momentos icônicos também, e merece, né, tá lá em cima, ela merece estar no panteão, ela não merece ser apagada, né, ela não merece fingir que não aconteceu. E eu acho a reação que as pessoas têm a Timeless Child e tudo mais, a gente já conversou, né, na época sobre isso, mas assim, gostando ou não, a reação que as pessoas têm é muito fora de proporção, muito exagerada, né? Bem, aquilo que a gente estava falando, né? Da máquina de ódio que é a internet. Pois é. Uma outra questão sobre isso, né? Eu vou provavelmente nessa gravação ainda falar um pouco mais sobre. Me parece uma certa dificuldade de enxergar o tamanho de Doctor Who. Doctor Who não é só as séries. Doctor Who tem livros, Doctor Who é Big Finish. A Big Finish, ela lança Sim. dezenas de áudios todo mês. É um Sim. negócio gigantesco e de produção barata, sabe? Nunca parou, né, eu acho. A Big Finish começa, eu tô assistindo, eu tô ouvindo desde o começo, que eu vou comentar sobre os primeiros anos. Ela começa em 99 e tá aí até hoje. E cada vez com mais ranges, né, que eles chamam, que são as linhas diferentes. Hoje em dia você tem range para todos os Doctors, só não tem da 13 ainda. Tipo, eles dão um tempinho antes de começar a ter. Todos os Doctors têm seu próprio range. Doctors que nunca tiveram muito espaço, como o oitavo e o sexto, tem toda uma coisa que acontece lá, né? Tem gente que considera que a Big Finish salvou esses Doctors. E eu espero que a mesma coisa aconteça com a 13 e que a gente veja Timeless Child e aquela outra Doctor e tudo isso mais explorado profundamente. Mas então, é isso que também só para completar, né, o outro raciocínio, o que acontece? Esse medo que eu tinha, né, de que eles estavam tentando. Aí, quer dizer, é um pouquinho de cada, assim, não, realmente, eles estão, né, todas as escolhas de marketing da série, você consegue ver que eles realmente estão tentando transformar Doctor Who numa coisa de novo, muito popular, muito urgente, muito relevante, né, estão tentando fazer ali que converse mais com o público de agora, enfim, é o que a série precisa fazer mesmo e tudo mais. Só que não tá acontecendo, o que você comentou, né? Como tá muito presente, a história ainda tá, parece que foi planejado junto, etc. É que isso que me surpreendeu. Ele não tá jogando para baixo do tapete o que aconteceu, muito pelo contrário, né? Apesar de sim, a intenção de trazer de novo o David Tennant tem ali a sua parte dessa decisão, é sim audiência, né? Trazer de volta o doutor com a dona, né? E tudo mais, mas ainda assim a Timeless Child ainda é parte do background do doutor. O Flux ainda, o universo ainda está destruído pelo Flux, e O ele já Flux é mencionou isso. meio que a nova Time War, né? Ela é essa grande tragédia no passado do Doctor, que o Doctor ainda tá digerindo. Mais ou Então. menos, a nova Time War que ele menciona, eu não lembro, acho que no próprio Space Babies ele já fala, né? Porque no Space Babies é uma espécie de curso intensivão do que é Doctor Who, né? Ele contando para Ruby várias coisas. Sim, Então a super Time didático, War né? É. é. O que antes o trauma dele era unicamente a Time War, agora se divide em três coisas. O fato dele ser um órfão que não sabe de onde veio, que é a Timeless Child. O Flux, né? Que o universo está meio destruído, embora isso ainda não tenha sido explorado tanto, mas já foi mencionado algumas vezes. E o E um. genocídio de Gallifrey, né? Então o fato de que Gallifrey agora está destruído de novo, mas agora por outro motivo, né? Não é mais pela guerra. Que ele menciona também. Então, esse doutor, ele carrega ainda, né, esse peso emocional dessas coisas que aconteceram. Então, o RTD, ele é amigo do Tibner. São todos amicíssimos, né? Um que foi indicando o outro. Então, ele, o Moffat, o Tibner são Toda amigos. essa galera já trabalhava de certa maneira com o Dr. Who antes, né? Esse é o negócio. Isso, Eu tô ouvindo vocês lá, colaboraram. eu tô ouvindo lá Big Finish, não sei o quê. Quem que tá lá? Mark Gatiss o tempo todo. Pois é. Então, mas assim, o que eu acho é que o RTD, isso tá falando de talvez a Big Finish um dia possa pegar a doutora e meio que salvar a reputação dela. É, eu acredito que o RTD tá querendo fazer um pouco isso. Ele é amigo do cara e deve estar tá assim, porra, meu brother aqui, o povo hateando ele à toa, o cara escreve bem pra caralho, não merece isso. Pô, até Vou porque pegar. se ele pega e joga tudo fora, ele tá meio, ele pode facilmente ser interpretado como tipo, é, realmente, não dá para fazer essas coisas modernas para Frentex aqui em Doctor Who, Sim, tem que fazer um sim. negócio mais antigo. Então ele tá batendo nesses pontos que eram na Rhonda Chibnall, não era, estavam querendo dizer justamente isso até agora. Meio que para dizer, olha, eu tô voltando atrás, mas só em algumas coisas, tá? Essas coisas aqui eu acho legal e quero que continue tendo. Não, assim, eu tô. Tá assim, olha, eu tô repaginando a série. Ela vai se chamar a primeira temporada de novo. E agora ela tem esse lançamento simultâneo com o Disney Plus, que, né, no Brasil agora tá saindo. Hoje sai episódio, quer dizer, tá saindo sexta-feira, meia-noite, 10 horas da noite, uma coisa assim, super cedo. É, causou polêmica, né? Porque mudou o horário, no, né? No estreia mais na BBC no sábado à tarde, né? Agora sai à meia-noite no Disney Plus no mundo inteiro e no BBC iPlayer no UK. É, isso causou uma certa polêmica, mas isso é a tentativa deles de, e que o Russell também já falou sobre isso antes, né? Que ele queria muito ver Doctor Who poder competir com as séries do momento, as séries de super-herói, as séries de sci-fi, as séries de streaming. Esse peak TV que a gente está vivendo, né, com esse monte de produção incrível, ele quer ver o Doctor Who inserido nesse cenário, nesse mercado, sendo competitivo e relevante nesse mercado, né? E eu achei legal que, apesar dele estar tá fazendo isso através do investimento da Disney, fazendo os episódios tão bonitos, tão com mais recursos, ele zerou a numeração das temporadas, ele trouxe uma dinâmica Doutor Companion um pouquinho mais descomplicada, digamos assim, mais parecida com o que era, né, Tennant e a Rose e tudo mais. É, mas ainda assim, tá muito Doctor Who ainda. Ninguém pode falar que a narrativa tá americanizada nem nada. O primeiro episódio tá aí para provar que eu achei. Né, a gente vai chegar lá, né? Não quero avançar etapas aqui, mas é uma decisão curiosíssima começar com isso, né? Com essa coisa bizarríssima que foi Space Babies. Mas assim, é uma prova que ele ainda está sendo fiel ao seu próprio estilo e ao que a visão que ele tem de Doctor Who. Ainda é um projeto autoral, né, do cara. Então, isso é Ó, legal também. eu vou passar rápido para esses três episódios aqui, até pra gente poder falar mais do que é mais novo, né? Tipo, é interessante que foram 2 anos praticamente só com especial de Doctor Who, né? Faz muito tempo que não tem Doctor Who em grande quantidade. E eu meio que passei por cima disso tudo, né? Porque eu meio que não tava acompanhando. Eu acho que a baixa popularidade da era Chibnall somado à pandemia prejudicou muito esse final da Jodie, né? Sem dúvida. O Flux, ele foi um improviso, né? Ele virou uma minissérie contando uma história só serializada em poucos capítulos. O que era para ser uma terceira temporada completa dela. Eu acredito que tanto a Timeless Child, como a Doutora Fugitiva, quanto a Divisão, todos esses threads que ele deixou, né, na segunda temporada, ele queria desenvolver para uma terceira, talvez uma quarta. E, infelizmente, ele acabou com, né, uma minissérie e alguns especiais. E ficou tudo muito corrido, muito incompleto, um pouco insatisfatório. É, e é por isso mesmo que eu acho que o RTD tem essa obrigação assim de pegar essas threads e eventualmente amarrar. Não precisa fazer, a série dele não vai ser sobre isso, mas eu acho que ele vai conseguir aos pouquinhos ir amarrando um pouco mais enquanto conta a história dele, Tá entendeu? lá, né? Essas coisas aconteceram e o Doctor, de certa É. maneira, ainda tá digerindo tudo isso que Tá aconteceu. lidando com isso É. ainda, exato, exato. Para não dar essa ideia de que, ah, essas coisas acabaram sem explicação. Não, não acabaram, é a mesma série, elas continuam. Talvez um dia a gente saiba melhor, né? Mas, ó, vamos lá. Esses três episódios. É, uma coisa que eu reparei nesses três episódios é os dois primeiros economizam horrores em orçamento. O terceiro é muito grandioso, né? Acontece coisa pra caralho. Como você disse, é uma temporada. Acho que foi isso da gravação, não sei. Em algum momento você falou que é uma temporada inteira em um episódio, né? E realmente acontece muita coisa no Power of the Doctor. Mas os outros dois, eles são mais econômicos, né? O Eve of the Daleks, que era de Natal, né? Natal, Ano Novo? Ano Novo. Esse é muito bom. Eu gostei muito desse episódio. Eu gostei também. Mas ele é um bottle episode, né? Ele se passa todo dentro desse storage unit, né? Mas vou te falar o seguinte: o Chibnall, ele criou essa tradição de fazer seus especiais envolvendo Daleks, né? Então, deixou de ser especial de Natal, passou a ser especial de Ano Novo, e todos eles têm alguma coisa dos Daleks. E eu não gostei muito de nenhum deles. Esse eu achei incrível. Sim. Enfim, tem aquela diferença que a gente até comentou aqui, né? Quando você usa muitos Daleks, ou Daleks em larga escala, eles perdem um pouco o impacto que tem quando é um Dalek, dois Daleks, um Dalek no corredor escuro, sabe? Talvez seja muito por a gente ter sido introduzida a figura do Dalek através do episódio Dalek lá do nono, né? Mas tem um impacto diferente, tem um peso diferente o Dalek, o Dalek numa situação cotidiana, né? Tipo, se aparecesse aqui um Dalek na minha cozinha. E esse é um episódio de Dia da Marmota, né? De time loop. Só que eu achei interessante que ele é um time loop com regras muito bem definidas. Então, toda vez que o loop se repete, diminui um minuto. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme o episódio vai passando. Isso, eu achei isso interessante, por ter um... Né, de certa maneira, você tá ali no episódio, junto com a Doctor, pensando estrategicamente como resolver esse problema. Mas o final, eu achei meio flat, assim. Tipo, eles fazem um plano, o plano dá certo, acabou. É meio que assim, o final, sabe? Não tem nenhuma surpresa, não tem nada. Mas um episódio redondo, gostoso, divertido. Enfim, e econômico. Assim como Legend of the Sea Devils, também é bastante econômico, né? Esse eu achei interessante logo de cara, quando eu descobri que se passava na China, né? Piratas chineses. E o destaque do episódio é o figurino, né? É a ambientação e o figurino, porque são dois momentos diferentes na China, né? Eles chegam na China do século XIX e depois eles viajam no tempo para o século XVI, eu acho. Porque tem um tesouro de um pirata lá específico, de um navegador específico, e eles voltam o tempo para a época desse cara, né? Então ele tem um trabalho de figurino, de ambientação. Me parece muito bom, assim, sabe? Eu não sou um grande entendedor de China, mas pelo que eu sei, me parece bem preocupado com esse tipo de coisa, de ter roupas realmente daquela época, de levar em consideração, especialmente na parte do século XIX, do contato que a China tem com o resto do mundo, porque a China tem contato com o resto do mundo há mais de 2000 anos, né? Então, trazer isso muito vivo nas roupas da pirata, no tipo de coisa que ela usa, como no navio, em todos esses detalhes. Ele é econômico porque ele basicamente se passa todo dentro de navios, né? Tem um navio e aí aquele ali é o cenário, aquele navio ali. O Sea Devils, eu achei interessante que eles usaram o design clássico do terceiro Doctor, eu acho que é com o quinto Doctor que eles chegam a reaparecer esses monstros, e eles já reaparecem com um design menos bonecão, né? Que eles têm uns googly eye assim, gigante. Eles voltaram lá no clássico, né? E me parece que com CG botaram a boquinha assim pra mexer, né? Deram uma distorcidinha na boquinha pra quando eles estão falando. E nos olhos também, né? E nos olhos, sim. E um outro tema nesses dois episódios é a questão do romance. É a Yas querendo falar pra Doctor que ela tá afim da Doctor, né? Então, é um chip, o chip mais forte dessa era, né? Yas e Doctor. Que, bem, enfim, né? Não se realiza, mas até aí o Doctor que não se realiza com ninguém, né? Que se realizou mais até o Rose, e é isso. Mas é legal que elas têm a conversa, a Doctor fala, bem, não vai dar, desculpa. A Yas até aponta pra ela, tipo, pô, mas você tá sendo meio covarde, né? Mas isso é parte dessa fuga do Doctor, né? Que é um tema que vai estar um pouco depois também. Eu não lembro, eu acho que é nos Dudu Tem. Que a dona, eu acho, vira pro Doctor e fala, cara, você não tem tempo pra nada, você não fala com ninguém, você não reencontra ninguém, porque na real você nunca para. Você tá saindo de uma treta, atrás de outra treta, atrás de outra treta, atrás de outra treta. Então, quando eu te encontrei 15 anos atrás, você tá meio que enrolado até agora, na mesma treta, sabe? Não para de ter treta. Assim como quando ele vai encontrar, né, no próximo episódio, aparece a Ace, aparece a Tegan, também, sabe? São 50 anos que esse cara não parou, só tá se metendo em encrenca, uma seguida da outra, né? Quase como alguém que não quer parar pra pensar, parar pra encarar, parar pra construir alguma coisa, né? Que acaba sendo o tema dessa virada de temporadas. Mas antes de falar disso, Só fechando um pouco esse Devils, eu achei ele com um clima. Ele começa a colocar um clima que vai estar muito forte no Power of the Doctor também, que é uma ligação muito forte com a série clássica, assim, né? A Rhonda 13, ela me lembra muito a série clássica em muitos momentos. Ela tem um certo saudosismo da série clássica. Mas o Legends of the Devils poderia tranquilamente ser um serial, sabe? Assim, ah, isso aqui é um serial do sexto Doctor, do sétimo Doctor. Tranquilo, tranquilo. Poderia pegar a mesma trama, dividir ali em duas, três, quatro partes e super caberia, né? É como se fosse um serial num ritmo acelerado para caber num episódio de hoje em dia, né? E aí o último episódio, Power of the Doctor, ele é um episódio para quem tipo, foi muito bom eu ter começado a ouvir o Big Finish do jeito que eu comecei a ouvir lá do começo, sabe? Porque esse é um episódio extremamente entranhado no lore da série clássica, cheio de detalhezinhos, coisas que são ditas numa frase só, sabe? Tipo, ah, o Cyberman, ela tenta usar ouro contra o Cyberman, mas o Cyberman fala, a gente perdeu a vulnerabilidade a ouro há muito tempo. Então, cheio desses pequenos lembretes de coisas da série clássica, trazendo coisas, inclusive, dos livros. Quando a Tegan fala que ela foi aeromoça, isso vem de um livro do Doctor, né? E estão trazendo esse lore complexo que o Doctor Who tem, no que me pareceu até um pouco uma homenagem a Big Finish, como a Big Finish consegue manter vivo até hoje, mesmo o Doctor clássico, sabe? Ainda tem histórias da Big Finish que saem que tem a pegada da série clássica. Então, se você quer continuar assistindo a série clássica, bem, se você consegue lidar com o gênero de audiodrama, ainda tem coisa saindo agora, sabe? Com esse formato, com esse gosto, com esse sabor, né? Uma coisa que me pegou muito, né, que me deu bastante essa dica, é que óbvio que isso acontece por dois motivos, né, eu já vou falar sobre, mas quando a Doctor tá lá na cabeça dela, né, não sei se você lembra, o Master regenera na Doctor, né, e aí a gente tem aquele Master com todas as roupas misturadas, né, ele tem o cachecol do quarto, o pullover do sétimo, o casaco da 13, mas com o rabanete do quinto no peito. E aí a gente tem essas cenas dentro da cabeça da Doctor, né? Ela encontrando com as outras encarnações dela. Para começar, essas tramas muito mentais, elas são muito características da Virgin. Quando o Doctor acaba ali no começo dos anos 90, antes de começar a Big Finish, os audiodramas no final dos anos 90, começo dos anos 2000, você tem as novels da Virgin, que são os Doctor Who New Adventures, acho que é assim que chama, que são muito importantes para a série de 2005. Né, em Torchwood, principalmente, ainda tem muito sabor desses livros, né? Porque são livros mais ousados, mais violentos, muitas vezes, com sexo, uma pegada mais assim, e é muito comum nele tramas mentais, uma coisa assim meio Matrix, sabe? O que é realidade, o que é ficção, dentro da mente, loucuras assim, são muito comuns nessa fase. E aí, quando ela vai encontrar os Doctors, ela encontra o primeiro, beleza, né? Com aquele ator que tá fazendo o primeiro já faz um tempinho. Mas os outros três que aparecem são justamente o quinto, sexto, sétimo e oitavo, que são os quatro Doctors originais da Big Finish. Quando a Big Finish começa, você tem histórias apenas. Eles começam com o Main Range, né? O mensal. E aí você tem só o quinto, sexto e sétimo. E aí no segundo ano da Big Finish entra o oitavo. E eles começam a desenvolver o oitavo, né? Justamente esses aparecem, né? Como eu disse, tem dois motivos. Então, de certa maneira, esse episódio ele tá homenageando o Doctor Who em sua totalidade, série clássica, Virgin, Big Finish, a série de 2005, tudo ali, né? Misturado. Por isso que ele é muito, muito cheio de coisa, muito convoluto até, você chega a ficar confuso de vez em quando. Mas ao mesmo tempo também tem um motivo de produção, né? Esses são Doctors que se aproximaram de Doctor Who. Recentemente, mais cedo, né? Então, de certa maneira, a gente tá falando de Doctors que estão fazendo esse papel na Big Finish desde 99, sem parar até hoje, né? Então, eles estão muito ali juntos de Doctor Who. Então, mais fácil de chamar, mais fácil de participar, fazem parte do clubinho, né? Como você disse, todo mundo é muito amigo e se conhece. Isso inclui também os atores, inclui muita gente, porque, como eu disse, são 20 e poucos anos dessas pessoas trabalhando juntos, né? Então tem uma proximidade de todo mundo, que é o quinto é quem vai trazer o Tennant, o Tennant foi um dos que mais demoraram, né, o Na verdade, o que mais demorou foi o Eccleston, porque não queria saber de Doctor Who, depois que acabou o Doctor Who. Mas o Tennant foi um dos últimos a ser convencidos a participar da Big Finish. E foi um pouco o Quinto que fez essa ponte, né? Porque, enfim, o Tennant é casado com a filha do Quinto, né? Inclusive, uma coisa curiosa sobre a Big Finish. Você lembra da filha do Doctor? Que é a filha do Quinto, né? E esposa do Tennant. Ela tem áudios no Big Finish, tem uma série de áudios com ela. Só dela. Eu acho que sim, eu acho que só dela. O Big Finish acaba sendo, né, assim como quadrinhos também e tudo mais, mas mais o Big Finish é esse campo onde essas ideias, assim, sonhos de fãs tornam-se realidade, né? Porque todo mundo, quando que essa filha vai voltar? Porque essa filha podia render um spin-off, etc. Big Finish, não, tem, não, não seja por isso, tá aqui, entendeu? Porque... Pois é. E assim, é mais fácil, né? Não, mais do que os quadrinhos e os livros, etc., a Big Finish tem uma certa legitimidade que as outras coisas não têm, que é parecido com a série de TV. Porque entre 99 e 2005, até voltar a série de TV, o que saía da Big Finish era tratado como um legit Doctor Who, sabe? O que tá saindo aqui é realmente a continuação da série, é o que tem, é o que sobrou. Uhum. Isso aqui é de igual importância e canonicidade que a série que a gente tava assistindo. Então, meio que por essa carga de legitimidade que tinha na incepção do Big Finish, eu acho que ela, de certa maneira, carrega até hoje nos seus audiodramas, né? E nas coisas que ela faz. Então, de todo o universo expandido, é o lugar mais sólido de você encontrar essas pontas soltas, essas coisas pouco exploradas da série, sendo levadas adiante e tratadas com peso, com a seriedade que seria tratado numa série, né? Uhum. Mas é isso. O Power of the Doctor tem essa característica de ser uma grande homenagem a tudo que Doctor Who já foi e, de certa maneira, também uma homenagem no que está por vir em Doctor Who. Então, muito do que a gente vai ver nesse começo de run do RTD, tematicamente já está ali no Power of the Doctor. Né? Porque, não sei se você lembra, o Power of the Doctor do título, né, são as amizades, né, são os companions que o Doctor faz, né, é meio que tipo, o Doctor pode morrer, que o poder do Doctor vai continuar vivo. São os amigos que fazemos pelo caminho. Exatamente, o poder da amizade, né, é essa rede de pessoas que fazem até hoje, muitas delas, né, nesse episódio a gente vai ver a Ace, vai ver a Tegan, nativa, elas não casaram e foram dormir, sabe, isso. Elas estão lá trabalhando, fazendo a mesma coisa que elas faziam quando estavam com o Doctor. Aquele grupo de apoio, né, de ex-companions, eu achei genial. Muito bom, né? Muito bom. E ali já tem, tipo, naquele cubo, naquele ali já aparece a Mel, né? Que a gente vai ver a Mel de novo no run do Tennant, né? Então já tem ali algumas pessoas que já estavam se aproximando da série e que estão lá. E aí, enfim, com isso a gente tem. Vem a regeneração, né? A gente tem a regeneração hoje em dia é uma loucura, né? Primeiro a mulher regenera em alguém que ela já foi, e aí depois quem ela já foi regenera em dois. Não, e outra, né? Assim, só dois aspectos rápidos, né? Você mencionou ali atrás a coisa do relacionamento dela com a Yaz, né? Ela tem um momento final muito bonito com a Yaz. Porque a Yaz é uma música branca nos Doctors de 2005, né? Porque ela é uma companion que tá com a Doctor do primeiro ao último episódio. Pois é, ela tem essa distinção, né? Inclusive, eu gosto, né, quando o Doutor muda de companions, eu gosto de ver aquela versão interagindo com diferentes pessoas, não gosto quando fica muito tempo preso numa pessoa só. Mas a Yas ficou e eu gosto dela, apesar de que, né, uma das marcas dessa era é que realmente os companions não tiveram um desenvolvimento muito interessante, ou o uso dele nos episódios nunca não foi assim o melhor de todos, embora essa formação Yas com o carinha, que eu esqueci o nome. É o Dan. A Yas e o Dan eu achei legal, eu achei que encontrou ali um sweet spot ali. Eu achei o grupo Dan, Doctor e Yas com muito mais química do que o original, né? Que era o Graham e o filho do Graham, que eu esqueci o nome. Infelizmente ficou, é o que eu já falei também outras vezes, né, quando a gente falava desses episódios, eu gosto desses companheiros, eu gostava desses companheiros isoladamente, eu acho legal o Graham, acho que ter um cara, né, mais velho é diferente, interessante, é intrigante, é legal, o que ele tinha para oferecer para as aventuras era interessante, Mas eles acabavam, acho, se perdendo ali no todo, né? Não tinha espaço suficiente para cada um deles, as histórias. Não sei, alguma coisa na história Eu acho que a proposta deles já é diferente dos companheiros que a gente viu em 2005. Eles não estão lá para serem um personagem completo. Eles estão lá para serem a turminha do Doctor. Sim, mas aí acabou. A maneira para o Doctor poder agir em todo o cenário ao mesmo tempo. Né? Então, eles são companheiros com bastante agência, que conseguem se virar sozinhos, que tem cenas e cenas e cenas sozinhos, né? Com um elenco grande de companheiro. Me lembra muito o quinto. As coisas que eu vi do quinto tem um pouco essa pegada. O quinto era, às vezes, andava com dois, três companions ao mesmo tempo, né? E era justamente companions mais hábeis, que iam pra lá, iam pra cá, resolviam coisas sozinhos. Eu acho legal, achei que no papel eu achei legal, né? Uma turminha de três pessoas é diferente, pra série nova, né? Desde o começo, com três, enfim. Mas tem alguma coisa ali que eu acho que não rolou, entendeu? Ficou sem graça, não sei. Alguma coisa de química. Eu não quero falar que não tem carisma, que me parece uma crítica meio dura demais, né? Você fazer esse tipo de crítica. Mas, porque eu não sei até que ponto é a culpa do ator, até que ponto é o texto mesmo, eu não sei. Alguma coisa ali não rolou pra mim. Mas aí eu acho que quando eles dois saem, né? Apesar de eu gostar muito deles... mas eles saem e aí acaba que fica melhor assim, a Yas com o Dan. O que acontece é que nesse ponto a gente já conhece muito a Yas, né? Ela já tá há muito tempo ali. Então a gente até pelo próprio tempo que a gente passou por ela, a gente já gosta muito dela. E o Dan tem uma personalidade muito vibrante, né? Eu acho que é isso, o Graham e o neto dele tinham era muito, meio low energy. Então fica a doutora pulando, né, sempre eufórica, e aqueles companheiros muito para baixo sempre, né, rolava era meio desconectado. Já o Dan, ele é mais excêntrico, digamos, né. Eu acho que eles foram embora muito cedo, né, porque, se eu não me engano, o problema é justamente o filho do Graham não queria mais fazer, né, e aí o avô, o filho, filho, avô, não lembro, roda junto, pai, o Graham... Era neto, né? Era neto. Mas, era neto. Aí, por exemplo, eu sempre pensei, né? Não sei se eu já sugeri isso aqui, que talvez tivesse sido mais legal se, ao invés do time não ter insistido nesse formato de três companheiros, colocava dois e colocava, de repente, o Graham pra ser avô da Yas. Os dois, pronto. Sim, não, é porque não parece que a Yas era pra ser a principal companion. Parece que o filho do Graham era pra ser o principal companion, né? Mas ele sai vazado, né? E aí, quando ele sai e o Graham eu acho que o Dan casa bem, porque ele me parece um personagem feito pra casar com a Yas. Vamos fazer um personagem que combina com essa outra personagem que a gente já tem aqui. Isso, exatamente. Exatamente. E assim, mas a questão do relacionamento das duas é um ponto que é um desses pontos que eu acho que dá pra ver que ele planejava isso um pouquinho mais a longo prazo, né? Pra semear isso ao longo de uma temporada, desenvolver melhor, porque é um pouco do nada. A gente já desconfia, óbvio, que alguma coisa ali, porque tem hints de que a Yas possa ser bissexual, se não me engano, a mãe dela faz algum comentário lá na primeira temporada dela, se não me engano, que dá a entender isso, né? Ela pergunta se elas estão juntas. Quando ela conhece a doutora, ela meio que se insinua que as duas poderiam estar juntas e tal. E aí você já pesca que talvez a Yas não seja heterossexual, né? Mas mesmo assim, não tem, assim, a Yas tem uma adoração pela doutora absurda desde o começo, mas aí toda a companhia não tem, né? Pela figura do doutor. Mas é porque a Três é especialmente complicada, né? É um traço da personalidade da Três, ela ser especialmente fechada, até pro Doctor. Ela não fala, ela não explica. Pois é. Isso é lembrado o tempo inteiro pelos personagens. Tipo, e aí? Você não vai contar o que tá acontecendo? Você não vai dizer pra onde vai, pra onde vem? Sabe? Ela não dá detalhes, ela não se abre, ela é muito fechada. Pois é. Mas assim, não que tenha me incomodado, mas assim, dá uma pena, assim, nossa, eu queria muito que... Que essa era tivesse podido se encerrar um pouco mais nos seus termos, né? Mas infelizmente são coisas que você não pode nem botar totalmente a culpa no backlash, a BBC amarelou e jogou fora, porque teve a questão da pandemia, né? E todas as produções ficaram caríssimas, impossíveis de ser realizadas. E aí Doctor Who já é uma produção de recursos limitados, então eles terem conseguido fazer aquela minissérie do Flux, esses especiais, acho que foi um pequeno milagre, né? Sim, são muitas complicações. A complicação começa com a carga que o Tibi não tem, né? Porque você tem primeiro a RTD, aí o RTD reinventa a série. Aí depois é um Moffat que todo mundo já conhecia, já gostava, porque era o roteirista favorito da era do RTD. Aí depois é um Tibi, que ninguém nunca ligou muito, né? Tipo, ninguém tá, o Tibno. Eu falava, né, que os meus episódios favoritos da run do Moffat eram os do Tibno. É, gostava muito dos episódios dele lá. E eu gosto muito da run da 13, mas também ao mesmo tempo eu acho que eu já cheguei num ponto em Doctor Who que eu gosto de Doctor Who em sua totalidade. Eu não consigo olhar para Doctor Who e pensar, ah, isso é ruim, não quero ver, sabe? Não, eu quero ver. Primeiro que já me anima a ser um negócio praticamente infinito de tanta coisa que tem, sabe? O que antes me dava ansiedade de eu nunca vou ver isso tudo, agora me dá esse prazer de, tipo, nossa, é um negócio super variado que sempre vai conseguir me trazer um algo novo, mesmo que seja Talvez. algo novo de 30 anos atrás. Sim, talvez é isso que você falou, né, no começo, de que Doctor Who não é só série. Então, de repente, como fã, como, enfim, espectador, a pessoa não dá tanto. Bota tanto peso, assim, no que tá acontecendo na série de TV agora. Tipo, é a versão do fulano, essa era está ruim, Doctor Who acabou. Tipo, é um momento, é uma fase, vai passar, tem outras coisas acontecendo também. Tem um livro saindo, tem um quadrinho saindo, tem um áudio saindo. Sim, e me Então. parece que daqui a pouco a própria série vai ser desse jeito, né? Eu tenho a impressão que esse acordo com a Disney visa a gente começar a ter mais de uma série de Doctor Who acontecendo ao mesmo tempo. Então, como a gente já teve no passado com Torchwood, com Sarah Jane, né? Então, isso por si só já vai dar a variedade de Doctor Who na TV também, né? Então, se você não tá gostando de um, tem a outra e tal. Mas nesse momento, isso já vale pra Doctor Who como um todo, né? E é um negócio muito grande, sabe? Doctor Who é muito antigo, é muito velho. De certa maneira, lidar com o Doctor Who me dá um quê de estar lidando com uma coisa ancestral, de certa maneira, né? São quantos anos já? 70 anos? Quantos anos são? Doctor Who? 80? Já fez 80? Não, não. Fez 60, É né? 60, tá bom. Doctor Who e Star Trek me dão essa sensação, sabe? De serem coisas muito velhas, muito antigas. Doctor Who mais do que Star Trek, porque Star Trek ainda teve um gap enorme ali entre a série original e a TNG, né? Doctor Who nunca teve esse gap. Mesmo que tenha tido gap na televisão, o universo expandido tava lá firme e forte, saindo coisa direta o tempo todo, né? Então é uma. Star Wars, né? Foi assim, teve os filmes, né? É que não é série, é diferente de comparar, mas enfim, teve os filmes e aí até sair as prequels, foi aí algumas décadas também que só sobreviveu de universo expandido, né? Sim, só que aí é um universo expandido que, tipo, ah, é um livro agora, outro sei lá quando, sabe? Doctor Who não, sempre foi paulada, coisa o tempo todo, Sim, direto. sim. Então sempre foi muito vivo, muito. Doctor Who nunca morreu, esse é o negócio. É. Doctor Who tá tão vivo quanto esteve quando foi criado e isso nunca diminuiu, sabe? Eu acho isso muito fascinante para um universo expandido, principalmente um universo expandido que parte de um pressuposto que costuma ser o meu favorito, Não. que é tudo é canon até que se diga o contrário. Sim. Não, e assim, o que eu acho fascinante é que a série original, ela durou pouco mais de 20 anos, não foi? 65, não é? Terminou ali em 90 e Terminou pouquinho, 80, 89, na verdade, não foi a última temporada, se não me né? Eu engano. não vou lembrar de cabeça, não, mas sim, É tipo tipo, isso. algo entre 20 e 30 anos, sim. Não sei se chegou a 30, não, porque 85 faz 20, termina em 89. Então, os 24 anos, 25 anos. Tem 25 temporadas, né? Então, vamos Tem, colocar aí que. 63 e 89. Então são 26 anos. Tá. E agora a gente tá indo para 20 anos da série nova. Sim. E isso é louco de pensar, né? Então, quer dizer, essa série que a gente, na nossa cabeça, a gente ainda entende como a série nova, ela já dura quase tanto tempo quanto a série clássica. Ela já tem a sua, né, a sua própria história, a sua própria jornada, né, para contar. A gente tá no sexto Doctor da série nova. A série original Isso é terminou com louco. sete Doctors. Olha isso! Isso é muito louco! É muito louco! E dá um. Nada, dá aquele quentinho assim, né? De nossa, que legal! Você pertence a esse momento histórico, né? Que a gente sempre via a série clássica como isso que estava no passado, distante, que a gente não viveu, né? Bom, eu tava vivo num pedaço dela, mas não adiantava. Além de eu ser muito pequeno, não tinha Doctor Who no Brasil na época. Então. Enfim, a gente não começou também a ver a série em 2005, né? A gente começou ali por volta de 2009, Sim, um pouco 2000. depois. Mas ainda assim, é legal, né? Saber que a gente, sem perceber do nada, assim como quem não quer nada, a gente já faz parte da história dessa série, que já é tão tradicional agora como era no passado e Assim, quando a tal. dona vira e fala que faz 15 anos, sabe? É um soco na nossa cara, né? É assim, o quê? Não. Mesmo porque a gente ainda tem, todo mundo fala, né? Isso não, acho que não é exclusivo meu, de você. A gente pensa 2009, não parece que foi há 15 anos atrás, né? Uma parada assim, tipo, Sim. 2015, que foi há 10 anos atrás, quase, a gente. Eu não consigo, a minha cabeça não processa esse tempo, A né? gente não consegue perceber, tipo, a partir do momento que a gente é adulto, a gente já viveu tempo suficiente para nossa percepção de tempo ser diferente de quando a gente estava em formação. Então, o que era uma eternidade na nossa adolescência, agora é só 1 ou 2 anos, sabe? É engraçado pensar como quando, na minha adolescência, eu pensava nos anos 80 como um negócio muito antigo e muito ancestral. Sendo que fazia aqui, sei lá, alguns anos, né? Nem 2 décadas direito.